que a minha intenção da Câmara Municipal, e vou fazer isso, e isso é um compromisso com todos os avoenses, podem ficar descansados, que o seu Presidente da Câmara Municipal vai trabalhar com a hidráulica, com a Administração Regional Hidrográfica de Coimbra, para um projeto definitivo para que aquilo não aconteça. Todos nós já diagnosticámos e sabemos porque é que aquilo acontece. Acontece com um paradão que está mal construído e que faz oposição às águas e depois traz-nos estes problemas todos. Aquilo que eu defendo é que devemos fazer um investimento a sério na praia fluvial de Avô. E fazer uma praia não é fazer as coisas como cada um diz e como é, com técnicos que sabem, com estudos, e aquilo que eu proponho é que no próximo verão toda a praia fluvial de Avô tenha uma inauguração com uma estrutura de maneira diferente. É esse o meu compromisso, porque já gastámos muito dinheiro e esse dinheiro tem ido todos, quando há estas enxurradas, vai por água abaixo. E ninguém gosta de deitar o seu dinheiro por água abaixo. E eu não deito o meu dinheiro, deito o dinheiro dos impostos dos meus munícipes, deito o dinheiro do Conselho, e como tenho, sobretudo, a mania, que sou um homem de gestão rigorosa e que sou, esta é uma coisa que eu espero que os avoenses percebam, é que vamos fazer, não vão ficar sem a sua praia.